tema da palestra de hoje é aquela passagem de Jesus, né, que no Morro das Oliveiras, no Getsemane, né, ele, diante das dificuldades que estava enfrentando antes da crucificação, então diz: Pai, afasta de mim este cálice. É, parece um titubeio, vamos dizer assim, da sua coragem, né? Mas certamente, estando como humano, né, como nós, tinha lá sua carga, aliás, bem maior do que a nossa, né? Antes de a gente falar sobre esta passagem, eu queria falar sobre exatamente o cálice, né? Porque muitas vezes nós imaginamos: ah, que bom, né, ser como Francisco de Cândido Xavier, inspirado, né, pelo Emmanuel. Que bom seria, né, ser lá como Divaldo Pereira Franco, com todo o acompanhamento espiritual do seu guia, né, Joana de Ângeles. Ou que bom seria ser, sei lá, como a gente viu passar, Francisco de Assis, que venceu todas aquelas dificuldades, né? Mas será que nós temos a estrutura para bebermos deste cálice? E São Mateus, no capítulo 20, versículos 20 a 28, diz assim: ó, então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus dois filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que esses meus dois filhos tenham assento no teu reino, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Claro, aqui é um sentido figurado. Vejam só, alguém que não conhece e não tem uma noção clara das coisas espirituais, do reino, da lei, como funciona, pede, né, para que Jesus diga que os dois filhos estejam do lado dele. Mas como é que, o que é preciso para estar do lado dele? E aí Jesus disse: tudo bem, mas podeis vós beber do cálice que eu vou beber? Quem de nós teria coragem de exercer, né, nascer há 2000 anos atrás, no meio de tanta ignorância, e fazer o bem sempre, criar um movimento social, espiritual, ser criticado, maltratado, injuriado, perseguido, e manter-se firme, ir para a cruz e dizer: Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. Alguém se atreveria? Ou seja, para estar à direita de Jesus, é preciso ter essa coragem e esse poder. Senão não vai estar lá. É incompatível. Pode uma criança pedir para seu pai e para sua mãe: deixa que a partir de agora eu decido as coisas aqui em casa. 2 anos, deixa que eu decido as coisas aqui em casa. O pai e a mãe diriam o quê? É, pode você trabalhar 8 horas, buscar os recursos para pagar as contas, fazer isso, isso, isso, mais isso, cozinhar, limpar a casa, não é verdade? E eles responderam: podemos. Olha só, né? Aí Jesus replica: é certo que bebereis o cálice que eu vou beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Certo, não sei quando, né? Mas vocês vão beber do cálice que eu bebo. No caminho da evolução. Agora, quando que vocês vão sentar à direita? Não é eu, mas é a lei. É a tua evolução. É Deus, é o reino, né, que vai promover isso. Antes, não tem. É incompatível. Imaginem nós com as nossas raivas, as nossas mágoas, os nossos desânimos, todas essas nossas coisas aqui. Imaginarmos que vamos morrer e vivermos com Jesus na sua plenitude de sabedoria, de benevolência, de compaixão. É, para nós seria bom, seria ótimo, né? Mas seria compatível para ele? Não é verdade? Como que nós queremos vivenciar situações de paz, de alegria, de bem-estar, de igualdade? Aliás, de igualdade, a gente luta tanto por igualdade, né? Democracia, assim, todos têm os mesmos direitos. Beleza, ótimo. Olha o que a nossa sociedade apresenta. Com a nossa democracia, com a nossa igualdade. A estrutura que a constitui nos órgãos políticos, sociais, religiosos, todas as situações, é aquilo que se expressa através desta igualdade. O que escolhemos, o que projetamos para nós. A violência, o ódio, a mágoa, o ressentimento, todas essas coisas que existem ainda, é o que a sociedade, na sua maioria, constrói. Não é verdade? Então, quando poderemos realmente beber do cálice da sabedoria, da coragem, da paciência, da imensa compaixão, realmente, que Jesus veio e pregou? Ouvindo isso, os outros 10 apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. E Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Esta é a lei. O servidor, o humilde, é que é grande. E não aquele que toma o poder. Dentro do reino, dentro da espiritualidade, aquele que compreendeu é aquele que é servo. Porque ele vê uma humanidade sofredora, ignorante, se achando, e procura trabalhar para que essa sociedade, que essas pessoas mudem. E não aquele que se acha, né, todo poderoso e se coloca nas primeiras posições. É difícil às vezes a gente entender isso e principalmente andar por esse caminho. Mas é este que vai realmente demonstrar quem nós somos. Se nós olharmos, pegamos aí Francisco de Assis, que nós citamos primeiro. O que ele fez para realmente ser grande e marcar sua história? Ele lá que viveu no ano 1200 a.C. Trabalhou, foi humilde, abandonou toda a riqueza e foi ajudar a sociedade. Outros, tantos, né? Sem mencionar o próprio Jesus, que a gente já falou. O que fez Gandhi para ser essa grande personalidade? A mulher dele tinha que entender que ele não ia ficar em casa com ela, não. Os filhos dele tiveram que entender, porque ele foi para as ruas na sua pregação de paz, não violência, para libertar um povo inteiro. Então, é isso que vai mostrar o que nós somos. Claro que, se nós pegarmos o exemplo de Gandhi, quem de nós faria greve de fome para que o povo não brigasse e não revidasse, porque a sua linha de pregação para a libertação da Índia era não violência. Quem de nós emagreceria, passaria fome? Ou chegaria num certo ponto e dizer: mas que vão se catar todo mundo, já falei, não adianta. Não é verdade? Quando nós realmente fomos grandes, e com certeza daí a nossa história dentro da humanidade será grandiosa, é quando nós chegarmos nesse nível de compreensão. E aí então poderemos, né, beber esse cálice. E qual era o cálice de Jesus? Que ele pudesse, né? Meu Pai, se puder, afastar de mim esse cálice. Ou seja, estava numa situação complicada aí, porque ele sabia que ia para a cruz, já tinha visualizado isso. Precisava de toda a coragem, de estar firme e de fazer o que era melhor para que a sua história, para que a sua pregação realmente tivesse futuro como ela teve. Ele não poderia errar. O que eu faço agora? Ele tinha que ter a meta, sabendo aonde ele tinha que fazer, como ele deveria se comportar, assim como chegar na cruz e dizer: perdoai, porque não sabe o que faz. Então, se nós, nos momentos que vemos tantas dificuldades, situações às vezes muito conflituosas, que a gente, em outras palavras, sempre diz: mas por que eu? Né? Poxa vida, eu estou cansado, etc, etc. É dizendo assim: tira de mim esse cálice. Não é verdade? Se nós tivermos a clareza e a persistência como Jesus, e dizer: bom, se for possível, mas se não for, me dá força e coragem para que eu vença essa dificuldade, beba desse cálice e faça, né, a tua vontade, se cumpra em mim, que eu quero prosseguir, que eu quero seguir adiante. Que este é realmente o caminho, essa realmente é a proposta. Então, este também é um exemplo que Jesus deixou para que a gente reflita nos nossos momentos de maior crise. Nos momentos de maior crise. Se a gente titubear, bah, poxa, faça em mim esse cálice, mas se não der, sigo adiante. Não desanimo, não desisto dos meus sonhos, dos meus ideais. Certo? Vou continuar. Miguel.